Nossa. Isso é que mais. Você me perguntou o que me assombra na humanidade? É É. isso. A falta de percepção dos instrumentos de manipulação dessa elite econômica. Perdeu a São sensibilidade. Perdeu a sensibilidade. as pessoas vivem no dia a dia para poder. Vão, trabalham num trabalho que não faz sentido, comem uma comida que não faz sentido, vivem uma vida que não faz sentido, fazem sexo que não faz sentido, e elas perguntam por que que elas estão deprimidas. Nossa. Não é isso? É. Esse processo vai ter uma ruptura. Ruptura. Ruptura. E breve, amigo. Por ser insustentável. Insustentável. Porque cada vez a elite fica menor. O que eu Salve o caboclo cobra coral. Mas como é lindo assistir festa na mata, ouvir o som da cascata, o lindo canto do sabiá. Que noite linda, salve. O que, caboclo? Salve, filho. Salve, seu caboclo, graças a Deus. Salve, seu cobra coral, filho. Salve, seu cobra coral. Como que o senhor está no dia de hoje aí no mundo espiritual, seu cobra coral? Muito ocupado, filho. Tem muita coisa que vocês não veem. Mas tá acontecendo, meu filho. Muita batalha no céu. Tem muita batalha na terra. Tem muita batalha no umbral, tem muita batalha em tudo quanto é canto. Então a gente está sendo, vamos dizer assim, muito requisitado, né, filho? Requisitado para ajudar os irmãos que precisam. E quando o senhor é requisitado, o que, que o senhor faz? Eu vou onde me chama, eu vou. Você sabe o que representa cobra coral, filho? O que que representa, seu caboclo? Muita gente acha que cobra coral, só por ser caboclo, é um caboclo que trabalha em linha de Oxóssi. E aí? Mas não é verdade. Nós trabalhamos, vamos dizer assim, cobra coral é um caboclo que tem muitas utilidades. Ele, vamos dizer assim, ele serve para desfazer demanda, ele serve para abrir os caminhos, ele serve para trazer energia, imantação positiva para os filhos. Então, ele trabalha não apenas na linha de Oxóssi, mas ele também trabalha na linha de Oxumaré, ele trabalha na linha de Xangô, ele trabalha até na linha de Iemanjá. Porque se você olhar o nome, caboclo vai te remeter a quê? A que orixá? Vai me remeter a Oxóssi. Cobra vai te remeter a quê? A que orixá? Cobra? Eita, e agora? Oxumaré. Ah, é? Sim, senhor. Tem... E coral vai te remeter a quê? É bem amigo, né, filho? Ah. Coral tanto pode ser a cor, como de uma qualidade de Ansã. É que é a parceira, vamos dizer assim, de Xangô, esse trono da justiça. Mas coral também é o elemento do mar, não é não? Uhum, sim. Então você tem Iemanjá representada aí também. Então eu posso dizer que um caboclo cobra coral é um bom brilho, né, filho? Tem mil e uma utilidades. Por isso nós estamos presentes em várias, vamos dizer assim, casas de Umbanda. Porque a gente é pau pra toda obra. E essa falange aí, quem que é é o responsável pela falange inteira. Tem um cobra coral que criou a falange? Tem. Sempre toda falange terrena, vamos dizer assim, tem um iniciador. Mas, na verdade, a luz vem do próprio orixá, né, filho? Então, eu posso te dizer que eu tenho, na minha composição energética, partículas que vêm de todos esses orixás que eu te falei. Então, cobra coral vai ter Xangô, cobra coral vai ter Oxóssi, cobra coral vai ter Oxumaré, cobra coral vai ter Iemanjá, Iansã. É isso. Então, o caboclo falou sobre Oxumaré. E a gente ouve dizer, eu pelo menos só ouvi até hoje, Oxumaré. É só uma questão de pronúncia. Normalmente, vocês aí falam Oxumaré, mas o africano fala Oxumaré. Ah, entendi. Porque é um orixá africano. Não é? Sim. Eu tô fazendo jus ao nome. Como é que é seu nome, filho? Jefferson. Você gostaria de ser chamado de Jefferson? Né, fica estranho, fica estranho. Então é isso. Ah, muito bom. Então, essa pessoa que criou assim, o que ela estabeleceu como linhas gerais para todo mundo que fosse se afinizar com a linha do Cobra Coral? Quais são as linhas gerais, assim, para se afinizar? Justiça e razão. Justiça e razão? Isso, vamos dizer assim, se você pegar o orixá, Xangô é o que ele representa, não é isso? É. É ou não é, filho? É sim, justiça. Justiça. É, mas é a justiça divina, né, filho? É a justiça de vocês. Sim, senhor. Então, quando se concebeu dentro de um bando uma linha para se trabalhar a justiça, você não pode pensar na justiça do ponto de vista terreno. Você tem que pensar na justiça do ponto de vista divino. Tá. A justiça do ponto divino, vamos dizer assim, é o equilíbrio entre as partes, é a harmonia do universo. Então, se você está em desarmonia, você está sendo injusto perante os olhos do Criador, vamos dizer assim. Os cobra coral vêm para realinhar, reorganizar, restabelecer, vamos dizer assim, a justiça onde há injustiça. E não vejam com olhos emocionais ou piegas, mas é a justiça no sentido de que a cada um o que lhe é de direito, segundo seu próprio mérito, dentro de um processo encarnacional terreno. Eu te pergunto, é justo uma mãe perder um filho com 5 anos de idade? Não, não vê como justo isso, não. E será que não foi justo mesmo? Será que essa criança não veio só para cumprir um papel na vida desse povo? É, no fundo a gente sabe que Deus é perfeito, né? Então o que que acontece? Aí entra o cobra coral para dizer assim, conforte seu coração, porque tá tudo certo, dona. Tudo que tem que ser, tem que ser. E isso, do ponto de vista da justiça humana, parece injusto. Aí você tem aquele moleque que vai lá, assalta uma velhinha, né? Você fala, que injusto. Aí a velhinha vai lá, dá uma paulada na cabeça do moleque. Você fala, que justo. Bem feito, não é assim que vocês falam? Sim, senhor. Só que essa é uma visão humana limitada. Como tudo que tem aqui é limitado. Não é, filho? Então, assim, o papel do cobra coral, além de abrir, vamos dizer assim, a visão de vocês, porque é verdadeiramente justo, é de ensinar para vocês que tudo que está sendo visto como justo ou injusto está, digamos assim, limitado pela visão humana que vocês têm da vida. Pela vida curta de vocês de 90, 80, 90 anos, né? Nesse plano aqui. E que, na verdade, o processo é muito maior que esse, né, filho? Entendi. Entendeu mesmo? Sim, mas a gente vai falar mais disso, se Deus quiser. Tá certo. Aí sim, voltando ali um pouco ao ponto das definições, eu vi aqui que Oxumaré, muita gente se refere à rainha do ouro, da beleza, do amor e da fertilidade. E Oxumaré é a cobra arco-íris, Ele leva a mensagem para Olorum Deus, quando vira cobra, trabalha na evaporação dos rios. Mas isso são definições que nós vamos criando, né? Isso é o que você está vendo, na verdade, é o par dos orixás, o Oxum e o Xumaré. Ah. O que que acontece, filho? Uhum. A representação de Oxumaré, muitos dizem assim, é metade homem, metade mulher, uhum, metade humano, metade cobra. Uhum. O que acontece? Na verdade, as energias flutuam. Oxumaré é o orixá que trabalha no trono do amor divino. Uhum. E corrige os problemas do amor divino, o desamor. E se você olhar, não tem coisa mais injusta do que o desamor. Por quê? Porque todo o universo é criado em cima do amor. Quando existe desamor, existe espaço para injustiça, filho. Então o Xumaré é um orixá muito poderoso. E na luz dele, eu posso corrigir o que está errado. A falta de amor. A falta de amor de vocês com o outro, a falta de amor consigo mesmo, a falta de amor e de consideração e respeito pelo planeta, a falta de amor e consideração e respeito pelos seus semelhantes. Então, dentro da linha de Oxumaré, Cobra Coral trabalha para resolver, vamos dizer assim, acertar, aparar as arestas de tudo que não é amor divino na vida de vocês. E o amor que vocês acham que é amor, normalmente é só sexo, né, filho? Ai. E como o senhor vê o nosso comportamento hoje, como encarnados, e comparando ao que o senhor sabe, o que nos espera depois da morte? Filho, o que você vai ser depois é o resultado do que você é aqui. Não pense nesses negócios, coitada, era tão boazinha. A pessoa era uma peste a vida inteira, vamos dizer assim. Escolheu viver um papel de negatividade. Não pense que quando ela for passar para outro lado, que ela vai viver entre os anjos, né, filho? Isso é hipócrita. Você tem um contínuo de consciência. A morte não existe, é uma mudança de consciência. Então, quando você passa para outro lado, você não vai deixar de ser quem você era. Você só vai ter o quê? Mais clareza sobre o que você criou para você. Se você criar o paraíso, você vai para o paraíso. Se você cria o inferno, você vai para o inferno. Então, tudo é uma questão de projeção mental. Tá entendendo, filho? Sim. Nossa. A gente, quando ouve falar de cobra coral, a gente sabe que as corais, além de serem muito visíveis devido às suas cores, não apresentam o comportamento de ataque, como, por exemplo, das cascavéis. Fazendo uma analogia, o senhor se veste como, assim, no mundo espiritual, e qual que é o comportamento da sua linha? Se eu decido plasmar minha forma como caboclo, normalmente vou usar as cores branca, preta, vermelha. Às vezes marrom e amarelo. Essa, se quiser. Mas esta, vamos dizer assim, esta é uma escolha da entidade que vai trabalhar. Mas no mundo espiritual, você escolhe o que mais faz sentido para aquele papel que você vai desempenhar. Tá, ontem me perguntaram como você imagina o seu caboclo. Eu falei assim, eita, que a pessoa vai perguntar, com roupa ou sem roupa? As pessoas têm medo têm medo de nudez. Porque a nudez, na cabeça das pessoas, está associada à sexualidade. E é uma burrice. É uma burrice? É uma burrice, porque se eu vejo uma pessoa pelada, não significa que eu tenha desejo por essa pessoa. Não é? Posso ter, mas posso não ter. A questão é, como você trabalha a nudez sem o peso, vamos dizer assim, e a repressão que foi impingida pela moral católica nos últimos, principalmente nos últimos 1000 anos. Não é? Antigamente a nudez não era um tabu, não é? Sim. O corpo humano é um templo, o corpo humano é um templo divino. O corpo humano é a construção de uma consciência que precisa de um corpo para se expressar. E como tal deveria ser respeitado. Só que vocês criaram um círculo vicioso de sexualidade tão reprimida e tão mal canalizada que qualquer exposição à nudez parece ser pornográfica. E não tem nada de pornográfica. O corpo humano é bonito. Se usa roupa para se proteger das intempéries, não para esconder o sexo. Então, mas eu coloquei ali umas folhas em alguns lugares assim, eu falei, ah, eu vejo ele desse jeito. O senhor, enquanto estava encarnado, o senhor foi já índio alguma vez? Já. Já. E como é que era a vestimenta lá? Quase nada de roupa. Entendi. Quase nada de roupa. Apenas cocares. Apenas adereços. Porque o clima é quente. Entendi. E o senhor viveu no Brasil? Não. O senhor se importa em compartilhar onde? América Central. Olha que legal. Ah, essa é uma questão que eu tinha também. Até hoje eu estava falando com um amigo. Eu quero falar com o senhor. É, tem como vocês, como espíritos, falar comigo num idioma que não é o do médium, que o médium não conhece nessa vida? Se o médium permitir. O que normalmente acontece num processo de incorporação é que você usa o léxico do médium para se comunicar. É, então daí não dá. Se depender dele saber, por exemplo... O médium teria que ter um grau de, vamos dizer assim, desprendimento tão grande que ele teria que praticamente ficar inconsciente para poder fazer isso sem interferência. Ah, entendi. Então... Porque enquanto existe... E a maior parte dos médiums hoje são semiconscientes. Uhum. Então, enquanto existe esse compartilhamento de consciências, fica mais difícil para a entidade se manifestar num idioma que não é o idioma com o qual o médium está acostumado a trabalhar. E também fica parecendo demonstração, palhaçada. Fica. Mas se a gente fizer... A ideia era fazer um estudo sério sobre isso para a gente poder entender. Porque quando você... Eu quero saber assim... O senhor já falou então que precisa ou do médium saber ou então de ele estar inconsciente para vocês poderem usar. Exato. Mas quando o senhor for usar, o senhor vai usar uma língua que o senhor sabe ou uma língua que ele sabe? Para demonstrar o passado, você pode usar línguas que você... Em outras encarnações, utilizo línguas mortas. Você como espírito. Você como espírito. Não tem como pegar de uma vida passada do médium. Não. Não é permitido esse tipo de acesso. Porque... Então seria considerado uma invasão. Eu respondo pela minha consciência, não pela consciência do médium. Entende? Entendi. Mas hoje, por exemplo, o senhor utiliza do linguajar que ele aprendeu como português. O senhor sabe português? Nós tivemos que aprender. Ah. Então o senhor usa do conhecimento da língua. Eu uso do conhecimento da língua, do médium. Porque nessa encarnação, como médium, ele concordou que fosse, vamos dizer assim, dado acesso a esse cabedal de conhecimento, que neste caso é a língua. Mas os espíritos estudam as línguas, porque normalmente tem espíritos que tem como língua ancestral línguas que não tem absolutamente nada a ver com o padrão de comunicação do português ocidental moderno. Uhum. Tem idiomas que não existem mais. Como você, por exemplo, pegaria uma entidade oriental que talvez falasse sânscrito e botasse para falar esta língua, filho? Não dá. Então, eles estudam como eu tive que estudar. E... Tente procurar informações sobre a língua dos maias, dos astecas, e você vai ter alguma referência sobre o que você está querendo saber. Olha. E é uma dessas línguas aí que o senhor falava? Sim, várias. Porque as tribos tinham que se comunicar. E o senhor fazia que papel? E digo mais. Como existia amplo conhecimento de civilizações estelares, existe uma comunicação com essas civilizações. E então muitos dos filhos dessas, vamos dizer assim, civilizações tinham que aprender a se comunicar com os filhos dessas estrelas. Nossa. Isso muitas vezes era feito como se fosse uma aula. Isso muitas vezes era feito como se fosse uma universidade, onde os melhores de cada uma dessas comunidades se reuniam para se encontrar com esses mentores estelares. E eles recebiam essas informações na língua desses, vamos dizer, irmãos mais avançados, ou irmãos mais conscientes. Eu não gosto de usar a palavra avançado, porque pressupõe julgamento. Mas mais conscientes, menos divididos que nós. Então, os melhores quer dizer que os mais próximos desse estado de espírito, é isso? Vamos dizer que dentro de cada cultura você sempre teve aqueles que tiveram mais pendor, ou mais, vamos dizer assim, capacidade cognitiva para se comunicar. Você pode ser um xamã, assim como você pode ser um professor, um bibliotecário, você pode ser um, vamos dizer, seria elite intelectual dentro dessas culturas, que tinham acesso às informações que eram repassadas por esses seres. Infelizmente, essas coisas foram se perdendo ao longo dos tempos. E com a hegemonia da cultura cristã ocidental sobre o continente americano, isso foi sendo dizimado, e hoje quase que não há nada de registro disso disponível, né? Mas dentro da selva que se estende aqui pelas Américas, tem muita coisa escondida. Nossa. Igual portais, né? Tem bastante portais, né? Pirâmides, portais, artefatos bélicos, que mais? Talvez até resquícios de naves, resquícios de registros históricos, esqueletos, registros em sílica, registros em madeira, registros em placas de metais não conhecidos. Então, existe um mundo aí para ser descoberto. Nossa. E, mas voltando ao idioma, à linguagem, vocês têm que estudar para se comunicar com a gente, ou também é preciso estudar para se comunicar entre vocês? Não, toda comunicação espiritual é telepática. O que é necessário é para que você possa entender o funcionamento, principalmente da gramática da língua, para que a comunicação, que já sofre normalmente alguma interferência do médium, filho, possa ser passada da melhor forma possível. Uhum. Muitas vezes, você pode ver que tem algumas entidades que têm grande dificuldade em se expressar. É. Porque o registro que ele traz, muitas vezes, são de línguas tão diferentes que, mesmo que ele tenha estudado, ele tem dificuldade em conseguir passar a mensagem. No caso de vários caboclos, muitos preferem, até por uma questão de autenticidade, ou talvez de passar mais autenticidade, preservar a língua. Nossa. Pelo menos em parte do que eles falavam. E principalmente caboclos ligados à cultura aqui da América do Sul. Tupis, guaranis, tupinambás, eles mantêm muito isso. É uma questão de identidade e de preservação cultural, vamos dizer assim. Então, um caboclo que falava tupi-guarani, que vem se comunicar com a gente, num médium brasileiro que fala só português, ele tem que aprender a falar o português. Sim. Ou usar o do médium. Não. Para usar o do médium, ele tem que entender como funciona a língua, filho. Nossa, entende? Sim. Nossa. É como você pegar um carro emprestado sem saber dirigir. Olha. Ah, mas se é, por exemplo, o meu caboclo, por exemplo, ele tá comigo faz tempo, né? Desde quando eu nasci. Então ele aprendeu comigo a língua. Aprendeu com você e aprendeu através de você. Ah lá. Então quer dizer, ele deveria, entre aspas, saber tanto quanto eu. O problema é que a língua tem um aspecto afetivo que é muito pessoal. Entendi. Cada um usa a língua. Entenda a língua como criação de realidade, filho. Se você usa a língua de uma forma, você cria uma realidade. Se você usa a língua de uma outra forma, você cria uma realidade diferente. Então, por mais que usemos os mesmos vocábulos, se você disser com as mesmas palavras o que eu estou dizendo, você vai criar uma realidade diferente. Concorda? Sim. É isso. Eu não sou você. Então, o peso e a energia que eu agrego às palavras é diferente do peso e da energia que você agrega às suas palavras. Mesmo que sejam as mesmas. Claro, nossa bagagem é diferente. Sim. Tá. Então tá bom. E quando a gente ouve falar nos romances de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, que quando nada se resolve com o baixar do pano, e quando você morre, você ainda, por estar tão apegado às coisas da Terra, você ainda fala com a linguagem que você sabia na Terra, e você vai para colônias específicas que falam aquele idioma. Sim, isso demonstra que você está apegado. À medida que você vai, vamos dizer assim, ascendendo, também não gosto muito dessa palavra. À medida que você vai se universalizando, o código da fala deixa de fazer sentido. Porque o código do pensamento, ou a energia do pensamento, é muito mais precisa que a energia da fala. Vai mais rápido. Não é só uma questão de rapidez. É uma questão de ser mais apurada, de ser mais específica, de ser mais clara. Às vezes, o pensamento é um e o que a pessoa fala é outra coisa. Ela não consegue. Às vezes, a própria pessoa não consegue se expressar. E quando você tem uma conexão telepática, você entende exatamente. Porque o pensamento, ao contrário do que muitos pensam, o pensamento, ele pode ser gerado no cérebro. Mas quem, vamos dizer assim, emana a energia do pensamento é o chakra cardíaco. O pensamento sem estar reverberando pelo chakra cardíaco não é transmitido. Você precisa dessa energia, que a gente chama de energia psiônica, para poder reverberar seu pensamento. Então não adianta, é como se você tivesse... é como se você tivesse um pensamento que, para poder ser expresso, precisasse de um veículo. Esta energia passa necessariamente pelo coração. Nossa! Eu não estou falando coração do ponto de vista emocional, estou falando como gerador de energia. Ok? Sim, nossa! Por isso, quando você tem a chama trina ativada, quando você recebe, vamos dizer assim, a fagulha divina, ela é conectada diretamente ao seu chakra cardíaco. Então, a base de sustentação energética vem através do cardíaco. E não do coronário. O coronário é a tua ligação espiritual. Mas a energia vital vem do coronário e a tua ligação com o planeta vem do chakra básico. Por isso que é importante trabalhar. Essa é uma outra função dos coral. Porque... ao se conectar, a noção de cobra significa aquela coisa que serpenteia, né? E que vai numa elipse, vai num crescendo. Então, é fazer a ligação do terrestre com o espiritual. Uma espiral. É uma espiral. Exato. E você pode associar isso a várias coisas, a DNA ascendente, você pode associar isso a capacidade do homem de se curar, você pode associar isso à capacidade do homem se entender, ao conhecimento. Né? Afinal, quem, entre Adão e Eva, quem é que criou a discórdia? Foi a serpente. Será que a serpente criou a discórdia mesmo? Eita. Quando eu falo sobre isso, eu digo, aquilo era só uma alegoria para explicar, e daí o outro fala, não, aconteceu mesmo. Na verdade, provar do conhecimento é muito bom, mas quando você prova do conhecimento, você cai num problema sério que é o julgamento. Então, sair do Jardim do Éden é cair na polaridade, é cair no julgamento. E vocês estão pagando preço até hoje por isso. Porque mais do que nunca, nunca se julgou tanto como hoje. E cada um tem a sua razão. E todos querem a sua justiça. Não é o que é isso que as pessoas bradam pelas ruas? É justiça. Se realmente justiça divina fosse feita nesse plano, filho. Você não tem noção do que aconteceu aqui. É, tia. A gente sabe que a coral tem hábito noturno e vive sob folhas, galhos, pedras, buracos e dentro desses troncos em decomposição. Qual que é o hábito do senhor? O senhor tem alguma preferência? Eu não moro em nenhum tronco nem com decomposição. Não, não, mas o hábito do senhor é assim, de dia, de noite, num lugar do mundo, no outro lugar do mundo. Como é que o senhor trabalha? Caboclo trabalha qualquer hora, filho. Tem isso. Caboclo trabalha quando precisa. Se é de dia a gente vai, se é de noite a gente vai. Não tem isso. No mundo espiritual você não tem descanso. Não precisa de descanso. Não precisa. Você pode escolher ter suas horas de estudo, você pode escolher ter suas horas de concentração, de reabastecimento de energia, mas não tem sono. Tá. Tem físico para descansar. Né? Então, muito pelo contrário, ao servir, você se nutre de energia. É isso que acontece. As pessoas precisam entender isso. Ao servir, eu me nutro de energia. Certo. E o senhor atua só no Brasil? Não. Eu atuo no mundo inteiro. Mundo inteiro. Tá, e quando o senhor vai lá, por exemplo, pro Oriente, o senhor vai como o caboclo cobra coral? Não, claro que não. Não. Claro que não. Vou escolher uma roupagem que seja palatável à cultura onde está sendo feita. Faz sentido. Você vai pro Japão falar que você acabou com cobra coral? É, tá meio fora. É uma questão de adequação. Todos os países, todas as culturas têm seus xamãs, têm seus religiosos, vamos dizer assim, com ligações à terra, com ligações xamânicas, no sentido de querer reintegrar-se à energia do planeta. Então, nesses locais é onde nós estamos presentes. E esses rituais podem ter nomes diferentes em países diferentes. Não é? Quando o senhor chegou, o senhor falou que trabalha resolvendo um monte de coisa. Quando alguém chama, o senhor vai em batalha. É isso mesmo que eu ouvi? Sim, sim. Mas, o senhor dá um exemplo. Nós gostamos de uma encrenca. De uma encrenca? Gostamos. Quanto mais feio, mais eu gosto. Mas por que, seu cara? Vamos dizer assim, nós somos uma equipe multidisciplinar. Quando uma pessoa meritória pede ajuda, ai, eu tô com um problema assim, aquele problema normalmente não tem uma causa só. Ele tem várias causas. Então o que a gente faz? A gente esmiuça a vida dessa pessoa. Vamos entender o que está se passando. E aí cada um vai atacar naquilo onde é melhor. Se o problema é X, vai o caboclo X. Se o problema é Y, vai o caboclo Y. Quando ninguém sabe o que tem que fazer, chama o caboclo cobra coral. Por quê? Porque a gente ajeita em tudo. Já te falei, São Paulo pra toda obra. Não tem medo, não. Caboclo tem que ser destemido, caboclo não tem que ter medo de nada. Caboclo mete a cara onde precisa. O que pode causar medo? Para um caboclo? Para uma entidade espiritual da Umbanda. Eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar, mas é pura verdade. O que dá medo na gente são vocês. Quando eu falo vocês, é a humanidade encarnada. Porque ao mesmo tempo que nós temos um grande respeito pela experiência de vocês... Vocês escolhem enveredar por certos caminhos, filho. Sem volta, que dá medo. As pessoas entram num processo de ilusão, de auto-obsessão. E é isso que acontece. Você cria formas de pensamento. Você cria uma realidade ilusória, uma realidade paralela. Que é tão afastada da tua realidade, do teu amor, do amor de Cristo, da justiça divina, e você acredita naquela realidade de uma forma tão forte que ela acaba sendo pesada demais e ela fica maior que você, e aquilo consome a pessoa. E aí a pessoa começa assim: é porque fulano fez macumba pra mim, porque não sei quem fez isso pra mim, Por quê? Mas, filho, sabe quem tá fazendo uma macumba? É a tua cabeça. Nossa. Porque você tá tão fora de sintonia com o que você verdadeiramente é, que você cria um monstro. E o monstro vai comendo você. E aí o monstro vai te comendo. E aí você precisa de mais energia, porque a tua energia já não dá para alimentar aquele monstro. Aí você começa a vampirizar os outros para poder alimentar o monstro que você precisa criar em casa. Você entendeu? Uhum. É um processo sem fim. Isso dá medo. Dá medo da falta de consciência. Dá medo da falta de autoconhecimento. E de gente que se diz espiritualizada. E de gente que se diz culta. E de gente que se diz muito letrada. E se esconde atrás de títulos. Eita. Então, moço, isso dá medo. A hipocrisia do conhecimento. Nossa. A hipocrisia do conhecimento. É porque deixa a pessoa assim, meio que aquém, né, da necessidade de arrumar. Porque se eu conheço demais, eu acho que eu conheço demais, e eu sei demais, e eu tenho título demais, pra que que eu preciso dar uma opinião aí de um caboclo borra bosta? Não preciso de nada disso, eu tô acima do bem e do mal. Mas quando o cabo aperta, aí ela vem bater onde? Lá na Umbanda, lá no terreiro. É, tia. É, quando a situação tá difícil, vai lá. Pedir, ah, o que eu faço? Porque acho que eu tô com uma demanda, tô com uma carga. E aí, filho, acabou que não passa a mão na cabeça, não. Acabou a sua grande demanda, é aqui, ó, motorzinho, cabeça pensando besteira. Quando vocês, kardecistas, vou falar pra vocês que eu sei ter muito kardecistas, que gostam de assistir, seus vídeos, por quê? Você vem dessa linhagem, não tem nada contra, não. São os irmãos que têm uma visão um pouco diferente, mas é uma visão muito válida e muito respeitada. Sim. O que eu vou dizer é o seguinte, quando se fala assim que o conhecimento é importante, quando se fala assim que temos que praticar o bem, que temos que fazer a caridade, que temos que... Isso tudo está muito certo. Mas, moço, volto a falar a mesma coisa. Não adianta que tudo isso seja só falado da boca para fora. Não adianta recomendar para os outros que eles sejam assim, assado, que policiem seus pensamentos, que façam sua reforma íntima, se eles mesmos não fazem isso. Falar da boca para fora, não adianta. Não adianta pousar de bom moço, porque no registro acástico de cada um de vocês, tem cada um desses pensamentos. Não. Cada um desses atos. De cada uma dessas vidas. Então, vocês podem enganar com o seu bom mocismo quem vocês quiserem. Mas lá em cima, quando vocês estiverem passando por um conselho, em que vai ter um manto de gente que tem um grau de bondade e de iluminação que dá até vontade de cheirar só de chegar perto, uhum, não tem nada que fique escondido. Aí sim você vai chorar suas lágrimas de sangue pelas mentiras e pelos monstros que você cultuou na sua vida, moço. E colocou o que é pior, colocando a culpa nos outros. O senhor ri. Eu rio porque chega a ser cômico. É cômico. Cuidado, eu falo assim, o monstro tá dentro do seu armário, moço. Não tá no vizinho. Está dentro da tua cabeça. Então, policiem realmente os seus pensamentos. Quando eu digo policiar, não significa jogar sujeira debaixo do tapete. Significa entrar fundo na merda para poder se limpar, moço. Porque não é com discurso bonito que você vai virar santo. Você entendeu? Sim. Nossa. É isso. Mas isso aí é meio que um puxão de orelha, hein? É um puxão de orelha para a humanidade. Eu falo do kardecista porque o kardecista gosta muito de pregar bondade, de pregar reforma íntima, que isso, que aquilo, mas quantos, na verdade, fazem isso de forma real, para dentro, se olhando por dentro, não é? A sociedade de vocês hoje só permite que vocês olhem para fora. Então sempre é o outro, nunca é você. Lembre-se, tudo que você critica no outro é porque tem ressonância com o que você é. Ah, ele é feio. Você se acha feio. Ele é gordo. Você se acha gordo. Ele é magro. Você se acha magro. E assim por diante. Nossa. Então, menos julgamento. Cada um é o que é. Cada um contribui com este planeta. Com essa construção de realidade da forma que é. E tá tudo perfeito do jeito que é. Na justiça divina. Não no sistema judiciário desse planeta, desse país, dessa cidade. Isso é uma palhaçada, né, moço? Ai, mas seu... É, isso aí é verdade. O nosso sistema econômico... Mas é que foi criado pra civilização de 100 anos atrás. Agora a gente já tá mudando, viu, seu caboclo? Ah, vocês vão estar muito diferentes, moço. Tudo muda, vai mudar muito rápido. Você graças, vai ver. Graças. Quer dizer, você não vai ver, você já não vai estar mais aqui, né? Mas você vai ver de outro plano. Eu vou ver, sim, do outro lado. Mas é uma coisa que eu não queria perder, que o senhor falou, o senhor sendo de Xangô... É, também de Xangô, né? Também, é o Xóssi Xangô, né? Oxóssi Xangô, Sumaré, mano, já te falei. Sim, mas tem, por exemplo, o caboclo de Oxalá, que é o caso do Pena Branca. Pena Branca é Oxalá, Pena Branca é Oxóssi entrecruzado, com linha. Você tem que entender que é Umbanda, tem todos entrecruzamentos. Tá. Tá? Então, Pena Branca Pena Branca trabalha na linha de Oxóssi, que é a linha de conhecimento, na imantação de Oxalá, que é a linha de criação de conhecimento. Então, você sempre vai pegar. O que representa Xangô? Xangô representa o quê? Justiça. Justiça. O que representa Oxóssi? Conhecimento. Então, eu vou trabalhar em quê? No conhecimento da justiça. Dizer o que é justo. O que trabalha Oxumaré? Oxumaré trabalha em correção do amor. Então, é o que é. Eu vou trabalhar na justiça do amor. Então, toda entidade umbanda, ela trabalha sobre a luz de um orixá, mas atende aos orixás que se fazem necessários. Você entendeu? Sim, então não é porque é caboclo que vai todo mundo fazer coisas semelhantes. Não. Depende, claro. Cada um tem sua especialidade e trabalha sob uma luz. Sim, senhor. E em cada trabalho, por exemplo, eu posso puxar mais para a linha de Xangô, mas posso puxar mais para a linha de Oxóssi. Então você trabalha em conformidade com aquele grupo espiritual que está atendendo um caso específico. Você se molda energeticamente à necessidade do momento, não tem que ter uma forma. Tá. E o senhor falou um pouco sobre o espiritismo, mas fala para a gente também o que um caboclo faz. E qual a importância dos caboclos em geral na Umbanda? Basicamente, o caboclo na Umbanda representa a força, sustentação energética. O caboclo foi escolhido dentro da configuração de Umbanda porque ele representa, de certa forma, a pureza da raça. Ele representa o que de mais puro existia nesse país. E também, de certa forma, resolveu-se fazer jus a tanta injustiça que foi cometida contra esse povo, né? E não só nas Américas como um todo, do norte, do central e do sul. Então, o caboclo da Umbanda representa aquele que vai te dar força para você tocar os seus projetos, para quebrar as demandas, para... É um pai severo, normalmente. Caboclos e caboclas, sabe? Entendi. É isso. Então, é diferente do preto velho, que representa a humildade. Às vezes o caboclo até passa uma imagem de certa prepotência, arrogância. Não que seja, mas eles têm que passar força. Então, lembre-se que também a figura é moldada de acordo com a necessidade do público. À medida que o público for mudando, você vai mudando a sua postura também. Tá. E caboclo também tem todos os graus de evolução. Sei que o senhor não gosta dessa palavra, mas eu digo... O senhor entendeu a evolução, assim? Sim, senhor. O que você chama de evolução, eu chamo de consciência. Ah, tá, então. Há caboclos que existem, ou que se projetam dentro de diferentes níveis de consciência. Mas todos trabalham para o mesmo fim, vamos dizer assim. Ah, lá. É como se você tivesse, gente, mais experiente. Você tem uma tarefa para executar. Um time de 10 pessoas. Você não vai ter um chefe? Vai. o líder do projeto? Vou. Você não vai ter um gerente do projeto? Existe, tem. Você vai ter os auxiliares. Uhum. Sim. E ninguém ali se acha melhor que o outro, porque sabe por quê? Porque sem os 10, o trabalho não sai. Ninguém se acha melhor que o outro. Isso é um recado para vocês, líderes, gerentes, diretores, e todos vocês que se escondem atrás dessas hierarquias administrativas. Vocês são uma bosta. Sabe por quê? Porque não importa o que vocês saibam, sem gente para ajudar vocês a fazerem o que vocês têm que fazer, vocês não conseguem fazer nada. Fica sozinho. Vai lá, gerente. Vai lá, diretor. Vai lá, doutor. Vai. Faz sozinho o que você tem que fazer. Eu quero ver se você consegue. Então, mais respeito com os subalternos. Eu não estou advogando aqui a falta de mérito. Eu advogo o mérito por quem fez e sabe respeitar quem está começando. E sabe entender que quem está começando tem uma contribuição importante, sim, a dar a todo o processo. Então, mais respeito com quem sabe menos. Mais consideração com quem ganha menos. Não é o seu poder econômico que determina o seu grau de evolução espiritual. O que determina seu grau de evolução espiritual é justamente o que você faz fora dessa estrutura. A estrutura não serve para absolutamente nada. Dentro da estrutura, você só vai crescer se você for mais humilde. Então, humildade. Legal. Agora, dá também uma mensagem aí, seu caboclo, para quem fica do outro lado. Agora quer que eu pegue no pé dos subalternos? Mas é claro. Subalternos. Vocês que reclamam o dia inteiro do chefe, que é chato, que abusa, que é isso, que a empresa não presta. Vai você montar sua empresa. Vai ter 10 funcionários como você para ver se é fácil. Precisa ter, gente, compreensão. Ninguém está advogando aqui também o papel de cordeirinho fácil. Mas também peça realmente a Deus que te dê esclarecimento para ver se você realmente tem condições de ser muito mais do que você está sendo do ponto de vista profissional. Porque reclamar é fácil, fazer é difícil. Você entende, filho? Tem gente boa em todos os campos, em todos os níveis de hierarquia. Mas tem gente que não presta também em todos os campos e todos os níveis de hierarquia. O que eu quero dizer que não presta? É uma pessoa que só tem experiências negativas. E projeto. Ele só sabe usar, ele só sabe abusar, ele só sabe reclamar, ele só sabe falar mal. É terrível. Todo mundo gosta de trabalhar com uma pessoa para cima, todo mundo gosta de trabalhar com uma pessoa compreensiva, todo mundo gosta de trabalhar com uma pessoa que saiba coordenar. É. Agora, quem aguenta um chefe que só fica criticando, pegando no pé, não centraliza, não passa? É o lugar onde ele lustra o ego dele, só isso que ele faz. Né? Então isso serve para os dois lados. Dois lados. Né? Então assim, para e pensa. Onde você melhor se encaixa? A grande verdade, filho, é que vocês criaram um sistema econômico tão artificial que as pessoas, na maior parte das vezes, não veem sentido do que elas estão fazendo. E continua. As pessoas continuam porque elas precisam pagar contas. E as contas ficam cada vez maiores, porque você cada vez tem que construir mais. Sim. E mais e mais. Então eu preciso de mais e mais. A pessoa vai pagando quando ela não sabe mais. Então, assim, um principal, eu vou lhe dizer, de cada 10 reclamações que eu ouço em atendimento, pelo menos 9 tem a ver com questão financeira. É. E é o próprio sistema, igual o senhor falou, né? Porque, por exemplo, para ter emprego, alguém precisa produzir. Para produzir, alguém tem que enfiar na cabeça de quem vai comprar que precisa daquilo mesmo sem precisar. Exato. Olha lá. Então, e aí você tem todo um sistema de manipulação. Eu não estou falando daquele pequeno empresário que está ali se esforçando para fazer alguma coisa a nível local. Isso. Nem do pequeno agricultor. Eu estou falando das grandes redes de manipulação econômica. Bancos, indústria farmacêutica, indústria alimentícia. Esse povo todo que manda no mundo, que vocês podem chamar de Illuminati, do que vocês quiserem, não importa. A grande elite econômica mundial, que não é mais do que, sei lá, 10 famílias, certo? que manda até nos governos, filho. Você sabe disso. Então, o que acontece? As pessoas não param e pensam nessas coisas. Por que elas têm que comprar isso? Por que tem que comprar aquilo? Tem que fazer aí? Então, esse sistema vai entrar em colapso. Tá. Porque as pessoas estão cansadas, filho. Eita. As pessoas estão cansadas de não conseguir produzir mais. Elas estão no seu limite. E o limite não é o suficiente para render o dinheiro que precisa para ter uma vida, vamos dizer, mais ou menos decente. Não é? Até porque as expectativas hoje são altíssimas. É como se todo mundo tivesse direito a consumir tudo. E não é assim. O sistema não foi pensado assim. Não. Mas ilude as pessoas com propaganda, com mídia, dizendo tudo está acessível a todos. O que é uma grande falácia. É uma grande mentira. Isso é injustiça, filho. Isso é injustiça. Então, esse sistema vai cair. Sabe por quê? Porque ele não dá conta de se realimentar. As pessoas estão cansadas. Então, as pessoas vão começar a procurar alternativas a isso. E quando as pessoas começarem a deixar de consumir dentro desses padrões, o sistema vai ruir. Porque ele está estruturado para produzir muito. E quando não começar a produzir menos, ele não vai aguentar. Então, isso vai levar a uma, vamos dizer assim, ruptura dessa linha de pensamento econômico, né? Vai sim, senhor. E aí que eu quero ver. Não vamos estar preparados e aí a casa vai cair. Eu acho que as pessoas vão começar a entender que para ser feliz você não precisa ter tudo. Você precisa se conhecer e estar em harmonia com o que você tem a seu redor. Então é começar se desintoxicando das propagandas, sabendo, se sentindo, vendo o que realmente é necessidade da sobrevivência humana e o que é supérfluo. Exato. Eu acho que essa mensagem anticonsumista cabe em qualquer, vamos dizer assim, plataforma de comunicação. Eu não estou dizendo para as pessoas voltarem para a Idade da Pedra, não é isso. O que eu estou dizendo é que elas têm que consumir de forma mais inteligente. Ganhar dinheiro é importante. Por quê? Porque você precisa consumir e para consumir você precisa ter dinheiro. Então, pense que você primeiro tem que repensar o que é necessário. O que realmente você precisa para ser feliz? Você precisa de 3 carros? Ah, não precisa não. Que é isso? 4 par de sapatos? Você precisa de 3... aparelhos de telefonia. Você precisa de 5 casas. Você precisa de... Você não precisa de nada disso. Certo? Só que o sistema todo trabalha contra. Então, a noção de segurança de vocês está ligada à materialidade. O que é compreensível no mundo material. Mas, você sabe quando o sistema econômico mundial começou a degringolar? Quando, seu caboclo? Isso o que eu vou lhe falar é uma coisa muito séria, moço. Como é que surgiu o dinheiro? O dinheiro surgiu da necessidade da troca facilitar ali. Tipo, você não podia trocar uma galinha por um porco? É. Ou 2 galinhas por um porco? É, né? Ficou de crédito. Então, tem coisa. Quando o sistema começou a criar produtos a mais do que a base necessária, você precisou criar um instrumento de troca, não é isso? É. Só que esse instrumento de troca era baseado na riqueza das nações. Ou seja, as nações tinham que ter um lastro em ouro. Sim. Vamos dizer, para poder dizer, olha, eu tenho tanto, então por isso meu dinheiro vale mais do que o seu, a minha economia é melhor do que a sua, não é isso? Tem um fundamento, sim. Te pergunto hoje, o que circula de dinheiro no mundo, que são trilhões e trilhões e trilhões e trilhões, você realmente acha que os países têm um lastro em ouro? Não. Esse dinheiro? Não, tirou. Hoje o dinheiro é eletrônico. É. O dinheiro não existe, ele é virtual. Virtual. Exato. Então, e escraviza tanto quanto. Claro, porque a escravidão não está fora. A escravidão está na sua cabeça. Ah lá. Então, eu não preciso mais do dinheiro. Basta ter um cartão. É. Então você vai eterealizando a noção de valor. Então, o teu valor de troca fica cada vez mais baixo. Isso é um sistema escravagista. Nossa, seu caboclo, tem gente ouvindo e vai criticar tanto o senhor, dizer assim, como é que um caboclo fala de coisas tão avançadas? Isso não é uma coisa, eu percebi porque caboclo tem que ser burro. A gente estuda? Você acha que na nossa época, vou te falar de uma encarnação, você acha que não existia troca na nossa época? Existia. Mas a troca era no valor que a coisa tinha, o valor sagrado do objeto, ou o valor sagrado do alimento. Esse era o valor de troca. Não é? Então, se eu estou criando, por exemplo, vamos pensar uma coisa muito simples. Eu fiz uma plantação, sei lá, de arroz. Eu fiz uma plantação de milho. Aquilo é criado como um alimento sagrado para mim e vai me dar alimentação por um ano. Você entende a noção do sagrado no alimento? Isso se perdeu. Nossa. Então eu trocava o meu alimento, o meu milho sagrado, pelo seu feijão sagrado, pelo arroz sagrado. Então, e aquilo me bastava. Como o animal que se comia tinha um valor sagrado porque ele trazia um alimento. Como o vegetal era sagrado porque ele tinha o prazer do alimento. E o mineral era aquilo que podia me fazer ter utensílios, ter coisas. Então tudo era sagrado. O que houve durante os últimos, principalmente durante os últimos 500 anos, foi a dessacralização dos objetos. Então o objeto tem um valor de uso. As pessoas não entendem que existe uma coisa que vem antes do uso, que é me dar vida, que é me dar amor, que é me dar felicidade. E isso está ligado o quê? Ao lado etérico, ao lado espiritual da realidade, que foi massacrado. Para isso se substituiu por dinheiro e ouro, que era visível, palpável. Hoje, isso não existe mais. Então, o valor, ele vai sendo criado na cabeça das pessoas. Porque um carro custa mais, muitas vezes, do que um imóvel? A demanda e a oferta. Não. Porque é uma questão de separação de classes. Cada vez você vai tendo maior concentração de renda, e para separar aquela classe exclusiva do resto, você tem que criar bens cada vez mais caros. É. Só que na mente, vamos dizer, no inconsciente coletivo, aquele carro está acessível para todo mundo. Isso é escravizão. Escravidão é midiática, vamos dizer assim. Você cria a ilusão de que tudo aquilo é para todo mundo. Isso as pessoas chamam de democracia. Isso não é democracia. Isso é uma terrível ditadura econômica. É um fascismo. Silencioso. Sim. Não é silencioso, é bradado. O que acontece é que as pessoas estão tão dessensibilizadas que elas acham aquilo absolutamente natural. Nossa. Isso é o que mais. Você me perguntou o que me assombra na humanidade? É isso. A falta de percepção dos instrumentos de manipulação dessa elite econômica. Perdeu a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade. As pessoas vivem no dia a dia para poder. Vão, trabalham num trabalho que não faz sentido, comem uma comida que não faz sentido, vivem uma vida que não faz sentido, fazem sexo que não faz sentido, e elas perguntam por que, que elas estão deprimidas. Nossa. Não é isso? É. Esse processo vai ter uma ruptura. Ruptura. Ruptura. E breve, amigo. Por ser insustentável. Insustentável. Porque cada vez a elite fica menor. E a massa continua. As pessoas acham que você dá uma casa, uma geladeira e um carro para uma pessoa, ela vai estar feliz para o resto da vida. Só que essa pessoa, nessa primeira geração, que tem uma casa, um carro e uma geladeira, na próxima geração, na segunda, vai querer duas casas, dois carros e duas geladeiras. E na outra geração, ela vai querer 20 casas, 50 carros e 30 geladeiras. É impossível. O planeta não tem recursos que bastem para sustentar 8, 10 bilhões de pessoas com um padrão de consumo vendido a todo mundo como se fosse o normal. Nossa. Então, assim, parem e pensem. O que é realmente necessário? Voltem à simplicidade. Simplicidade não quer dizer burrice, não quer dizer uma vida fechada. Simplicidade quer dizer, olhe, volte para dentro e veja o que, que é necessário para que você seja um ser mais harmônico, um ser mais justo consigo mesmo, com os outros e com o seu meio ambiente. É muito simples. Mas, hein, seu caboclo, eu estava discutindo com um amigo certa vez, conversando, e ele falou assim, sobre economia, ele falou assim, não, mas tem que partir do conhecimento que a economia O estudo da economia parte do princípio que as necessidades humanas são ilimitadas. E eu falei a eles, não é que são ilimitadas, não é? A gente aprende a sempre querer mais e mais e mais e mais, mas não tem... Você sabe por que as necessidades humanas materiais são ilimitadas? Ah. Porque o homem não encontrou Deus interior. Nossa. É um buraco sem fundo. Como eu não tenho meu Deus, como eu não me descobri como Deus, eu uso o mundo, eu uso o outro, eu uso o carro, eu uso a casa, eu uso tudo que eu possa usar. E quanto mais, mais, porque o buraco, ao contrário do que se pensa, fica cada vez maior. Uhum. O que, que é o diabo, moço? O diabo é a cenoura na frente do burro. O diabo é a ausência. Olha lá. A ausência de amor. A falta de Deus. Entendam Deus no sentido mais filosófico. Uhum. Falta de Deus. Esse é o diabo, esse é o capeta. E aí, o capeta é o carro, é a geladeira. Esses são os diabos da vida moderna. Não precisa ter dois chifres. Pode ter dois lindos faróis. Nossa. Então, pare e pensa nessas coisas. É muito mais simples. Sair do sistema requer entendê-lo. Então, não se façam de burros. E não me digam, quando vocês vêm me consultar, que eu não sei o que está acontecendo porque estou tão deprimido. Eu não sei o que está acontecendo porque minha vida não vai para frente. Não venha me procurar dizer, eu não sei o que está acontecendo porque eu detesto meu trabalho, mas eu preciso desse emprego. É. Pare e olhe para dentro. Na vida moderna, parar é quase impossível. Desliga o ego. Tira o ego da tomada. Olha para dentro. Se encara como ser espiritual. Se encara como Deus que você é. Se encara como plenitude, não como ausência. E essas coisas todas não vão fazer o menor sentido mais para você. Lógico que da minha posição. Eu entendo a posição de vocês porque eu já estive encarnado. Mas na época em que eu estive encarnado nesse plano, nada disso ainda era real. Entendi. Esse grau de exploração descarada, escravidão em liberdade. Olha que paradoxo. É autossabotagem, é falta de consciência. Porque a gente fala assim, o cara que maltrata, mas se não houver um maltratado na história, toda moeda tem dois lados, não é assim? Claro. Ah lá. Com certeza. Não existe nada que esteja fora do lugar, porque se você está ocupando um lugar, é porque você escolheu estar neste lugar. As pessoas falam assim, mas ninguém quer escolher ser pobre, feio, todas as, vamos dizer, as prerrogativas negativas, né, que a tua sociedade de valor usa para julgar as pessoas. Sim. Né? Não é possível falar, mas que desgraça é essa? Eu vim com tudo... Você esquece uma coisa muito importante, meu amigo. Você não veio agora. Você está vindo. Você sabe o que, que você foi? O que você fez nas suas últimas encarnações? Você sabe o que, que você acumulou de karma? Nos últimos, não vou nem dizer nem anos, nos milênios. Porque vocês estão encarnando aqui há milênios, não são anos. Você sabe qual grau de comprometimento moral você tem com as pessoas que você hoje julga? Quem é você para julgar, meu amigo? Olha para dentro. Olha para dentro. E é o cara que mais se ocupa com julgar, o que mais podia beneficiar de estar investindo tempo em coisa saudável. Julgar é uma coisa, vamos dizer assim, para quem tem uma posição neutra. Não tem ninguém encarnado aqui nessa posição. Uhum. As pessoas escolhem lados. Não temos nenhum Buda aqui. Agora não. Vamos ter outros avatares que vão ensinar isso. Não julgar. Não julgar. Não julgar. Mas o humano comum encarnado nesse final de ciclo, porque estamos no final de ciclo, estamos passando a régua, como se fala. É. Ele não tem, vamos dizer assim, cabedal moral, para usar uma palavra que vocês gostam, para julgar quem quer que seja. Ele está nesse jogo há muito tempo. Ele já matou, ele já estuprou, ele já foi preto, branco, cor de rosa, cor de abóbora, ele já foi tudo que é possível. Então, moço, pense duas vezes antes de julgar. Seu Cobra Coral, acabamos de receber aqui uma pergunta de uma querida mãe no santo, eu até quero ler para o senhor. O senhor poderia nos falar sobre quais as consequências que podem ocorrer sobre um médium que abusa de sua própria mediunidade a comercializando a soldo de dinheiro ou vaidades desregradas? Olha, esse é um tema espinhoso, porque o que ela quis dizer com que cobra para atender as pessoas? É, a pessoa tá lá, olha, vamos lá, que eu pague eu e eu trago o Cobra Coral para você. Olha, tem várias situações. Uhum. Eu poderia dizer simplesmente assim, não, ele vai queimar no fogo do inferno. Mas não é assim. Não é assim. Porque se a intenção é de bem, entenda, se a intenção é de bem, e se esse médium não tem condições de sobreviver a não ser usando a sua própria mediunidade como instrumento de trabalho, ele vai ser julgado de uma forma. Se este médium está usando a mediunidade para enganar, enriquecer, ludibriar, ele vai ser julgado de outra forma. Eu não estou dizendo que deva se cobrar por incorporação, porque incorporação não é trabalho. Mas o que muitos médiuns, o que acontece em muitas casas, muitos pais e mães, eu também não gosto desses termos, muitos dirigentes desses centros cobram sim para fazer os atendimentos, cobram sim para fazer os trabalhos, etc. Agora, cuidado, minha amiga, vale a pena ressaltar aqui, as pessoas procuram os lugares que têm ressonância com elas. Então pode ir ali, todo mundo tem uma oportunidade de uma vicissitude cabível à evolução da pessoa, então serviu e foi útil. Dos dois lados. Não tem nada, não existe perda de energia no universo, filho. O que existe é um acordo tácito entre partes, que podem estar mais ou menos conscientes. Então, assim, não devemos cobrar para fazer a caridade na Umbanda. Jamais. Mas não condene quem faça porque precisa sobreviver. Ou pelas razões dele não cabe a gente julgar, porque Xangô já está na cola. O que acontece, acho que a primeira coisa, talvez dando uma resposta mais prática, a primeira coisa que vai acontecer é que as entidades de luz todas dessa coroa vão embora. E a pessoa começa a mistificar. Porque espírito de luz, se ele percebeu que não há Deus, não há intenção de Deus, ele cai fora. Não tem um sagrado ali acontecendo, né? Exato. Por que que eu vou? Porque aí ele está se escravizando para fazer o quê? Mistifica-se. Tá fora da alçada, tá fora da luz do orixá, tá fora da sua capacidade de verdadeiramente contribuir energeticamente para que a situação daquela pessoa possa ser melhorada. Mas eu vou lhe dizer, normalmente quem procura esses pais e mães de santo com essa intenção de se melhorar são pessoas buscando amarração para o amor, fazer macumba para destruir a vida de alguém, fazer uma separação de um casal. Então, essas coisas são reais. Está errado quem cobra para fazer isso? Não. Está errado quem vai buscar esse tipo de coisa. Porque cada um vai colher o que planta. Exato. Exato. E eu tenho tanta coisa bonita para me ocupar na caridade, na Umbanda, na manifestação do Espírito para a caridade. Eu não vou ficar me ocupando com quem cobra, vou fazer o meu trabalho aqui do jeito que eu acho bonito. Exato, exatamente. O que você percebe é que quando o médium é sério e ele quer trabalhar nessa área de cura, ele normalmente vai estudar para fazer outras terapias e poder cobrar por coisas que possam ser auxiliares ou coadjuvantes no processo de recuperação daquela pessoa. Mas não vai cobrar pelo atendimento na Umbanda. Porque eu não cobro nada deste médium para vir aqui falar com você. Cobro? Não, senhor. Muito pelo contrário. Uhum. Estou me enchendo de energia e de luz. Graças a Deus. Então, é uma questão de justiça. Vamos falar então da outra parte da pergunta. O senhor poderia nos falar sobre quais as consequências podem ocorrer para um médium que abusa da própria mediunidade em cima da vaidade? Da vaidade? É. O que eu noto em muitos terreiros, principalmente com médiums novos, eles estão mais preocupados com a roupa que a entidade vai usar do que realmente fazer um bom trabalho. Ou conseguir uma moradinha. Uma puxada de orelha nos médiums mais novos, ou com pouco desenvolvimento espiritual. Vão estudar. Os mais velhos também. Os mais velhos têm a desculpa de já terem a prática. Mas vão estudar também. A questão não é só isso, porque também só estudar não adianta nada. Não adianta. Mas o que eu quero dizer, você precisa juntar a teoria e a prática. O que acontece é que Umbanda é uma coisa que se faz na prática. Então você tem que realmente passar por um processo de iniciação e ir melhorando aos poucos. Tá. Certo? O processo de desenvolvimento mediúnico é lento. Pouquíssimos são os médiums que conseguem, em pouco tempo, estarem dando passagem sem interferência para suas entidades. É. Então, muita gente acha muito bonito o ritual. É. Nada contra. Mas, moço, o que importa, de verdade, é o conteúdo, não é a forma. Então, assim, sugestão, esqueçam a forma. Presta atenção no conteúdo. Deixa que a entidade se manifesta. Eu não preciso de um cocar. Eu não preciso de uma roupa bonita. Se quiser me dar, pode me dar. Eu vou ficar muito satisfeito porque indica um respeito. Mas eu não preciso de nada disso para fazer o que eu tenho que fazer. Exu não precisa de capa. A Pombagira não precisa da saia. Ninguém precisa de nada. É uma questão de demonstração de respeito à entidade e não teatro. Não circo. É isso. Foi claro? Sim, senhor. Claro. A gente está começando a caminhar para o fim, seu caboclo. O senhor pode falar quais são as três coisas que o senhor mais gosta no médium e depois as três coisas que o senhor não suporta? As coisas que eu mais gosto no médium? É. Eu acho que simplicidade, disponibilidade e cuidado com as entidades. Cuidado no sentido de saber zelar das entidades. O que eu quero dizer com isso? Saber entrar na energia da entidade. Saber respeitar o que a entidade tem a dizer. Porque, moço, vou lhe dizer uma coisa. Para o médium, muitas vezes, é muito difícil. Como você compartilha consciências, o bom médium sempre fica em dúvida, às vezes, sobre certas coisas que são ditas. Sou eu que estou falando, é a entidade que está falando. Mas essa dúvida é salutar. Esse não é o problema. Porque o médium vai saber entender que quando ele faz um trabalho de luz, aquilo vai transparecer e vai trazer mais luz. Então, abaixa o ego. Seja humilde. Deixe que a entidade se manifeste de forma completa e você vai conseguir entender que Deus é muito maior do que qualquer concepção humana possa abranger. Então, recolha-se na sua humildade e aceite aquela fagulha divina que você é, porque você é um Deus encarnado. A entidade que trabalha com você é um amigo seu, querendo te ajudar, te abraçar, e que fica triste quando você erra. Então, respeito. Eu acho que respeito, reverência mais do que respeito. Uma reverência. Não queremos ser adorados. Não é isso. Mas respeito. Entenda quem somos nós. Entenda que nós somos você em outro nível de consciência. É muito importante isso. E eu gosto principalmente de médium simples, de não precisa, como se diz, enfeitar demais o peru. Entende? Tá certo. E quando o senhor falou disponibilidade, o senhor quis dizer o quê? Disponibilidade, eu quero dizer que as pessoas, para poderem fazer um bom atendimento espiritual, elas têm que estar disponíveis a ouvir coisas. Muitas vezes o médium, que tem uma boa sintonia com a sua entidade, acaba fazendo certas coisas que vão contra as suas próprias crenças. Uhum. Muitas vezes, por intuição, o médium acaba fazendo certas coisas que ele pessoalmente jamais faria. Uhum. Mas que é necessário para que a entidade possa desenvolver um trabalho a contento para aquela energia que está sendo necessitada. Então, se o médium começa a questionar demais, Ou se o médium começa a colocar muito empecilho, né? Pra, ah, não, mas não é assim. Essa, começa a querer, vamos dizer, intelectualizar demais o processo incorporativo, né? De incorporação, ele acaba atrapalhando o nosso trabalho. Então, é disponível para receber o que tiver que receber. Não fica pré-julgando ou dizendo vai ser assim, vai ser assado. Quando esse médium teve a intuição de que nós viríamos para falar com você hoje, ele falou, vem, fala o que é necessário. Porteira está aberta. Pode passar. É isso que a gente espera. Né? Disponibilidade. Graças a Deus. É igual pré-disposição, né? É. E... você tem que estar aberto para o outro lado. Não existe. A mensagem agora corre da gente para vocês e não vice-versa. Né? Graças a Deus. E quais são as coisas que o senhor gostaria que melhorasse, que o senhor não é que não suporta, que o senhor prefere não ver nos médiums? Eu acho que tudo pode ser resumido à vaidade. Eu acho que o médium vaidoso, ele interfere no processo, ele se preocupa mais com a forma do que com o conteúdo, ele tem a necessidade de aparecer, ele compete, ele, o seu ego faz com que ele acabe competindo com outras entidades. Então, assim, eu acho que talvez o pior defeito seja esse mesmo, né? Tá bom, seu Cobra Coral. Quero agradecer imensamente em nome de todos que estão ouvindo e em nome desse trabalho abençoado a sua disponibilidade de vir e ensinar-nos, viu? Eu que agradeço. Agradeço por todos esses orixás que eu represento de forma muito sensata, muito sincera. E abraço essa oportunidade para dizer que, apesar dos puxões de orelha, nós vimos sempre com muito amor, um amor incondicional pela humanidade, tentando ajudar, orientar, para que vocês consigam se transformar em espíritos mais conscientes. Como eu disse no começo, os orixás que trabalham dentro desse plano de existência representam um farol de luz para que vocês possam se encontrar. Então, saúdo todos os filhos desses orixás, os filhos de Xangô, de Oxóssi, de Oxumaré, que possam realmente tomar as rédeas das suas vidas, tendo como parâmetros as luzes, os ditames, as verdades internas de cada um, e que peçam aos seus orixás que iluminem o seu caminho e que o caminho de todos seja sempre repleto de luz, de felicidade, de muito amor, amor no sentido incondicional, amor universal, né? Para que vocês possam desabrochar nesse plano e seguir no seu processo evolutivo com mais consciência. Tá certo, moço? Tá certo, seu Cobra Coral. Muito obrigado. E daí uma última mensagem, assim, para quem tá começando, tá difícil, não tá conseguindo trazer a entidade, deve perseverar, seu Caboclo? Eu acho que a mensagem para os jovens ou para os médiums iniciantes é paciência. E que você nunca vai ser um bom médium enquanto você não matar seu ego. Talvez esse seja o processo mais difícil, né? O que eu quero dizer com matar seu ego? É deixar que essa coisa que controla a sua mente possa interferir no processo. Então, esqueça. Não racionalize. Não interprete. Não faça. Esvazie a sua mente e se foque na energia. Ao longo do tempo você vai perceber que esse contínuo energético faz parte de uma espiral de luz divina que você tem na sua coroa. E que quando você faz uma parada em algum momento dessa espiral, você vai estar se sintonizando com a energia que é um desses guias que você trouxe com você. Então, somos todos amigos. Somos todos irmãos. Não tenham medo. Tirem essa palavra da cabeça. Medo é a pior coisa que vocês podem ter. Tirem o medo e apaguem o ego, vocês serão excelentes médiuns. Fiquem todos na luz desses orixás. Salve o Caboclo Cobra Coral. Salve as Américas. Salve esse planeta. Salve esse país, que vai ter um papel fundamental na mudança